Saudações, amigos. Aqui com vocês novamente é Victor Vaz, em mais um podcast da Rádio Posição Nacionalista, juntamente com meu amigo Edgar Vitorazzi. Tudo bem, Edgar? Opa, tudo bom. E você, Victor? Tudo bem, prosseguindo na luta de sempre, né? Sim. Como sempre. Pois é. E hoje temos mais alguns assuntos interessantes que queremos discutir, não é mesmo? Ah, sempre tem, né? Pois é, né? É, mas com a falta de uma visão nacionalista, eu acho que assunto tem sempre acumulado, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? Verdade. Então, a gente poderia começar esse programa falando sobre um evento que ocorreu já há algumas semanas, que foi mais uma vez a prisão do editor Pedro Varela, né, da rádio, da Livraria Europa, na Espanha. Você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo pela internet, mas eu não investiguei a fundo. Só sei que o cara é muito perseguido, né? Pois é, Tipo, de novo. a livraria Pedro Varela, e é o dono, né, da Livraria Europa. Eles até costumam colocar um slogan escrito "A Livraria dos Livros Perseguidos", né? E curiosamente, eu acho que foi hoje ou ontem, a Livraria Europa está comemorando o aniversário de 25 anos de existência. Então, até é um momento legal da gente estar trazendo essa situação à tona, ainda mais aqui no Brasil, que pouquíssimas pessoas conhecem Pedro Varela, né, e a livraria dele. Eu acho legal você dar uma introdução aqui no programa para quem não souber. Sim, Pedro Varela é um nacionalista espanhol. Ele é catalão, se eu não me engano. E que já de muitos anos atrás ele é envolvido no nacionalismo espanhol, europeu e na divulgação da cultura europeia, né, através de livros, de publicações. Um grande divulgador do revisionismo histórico, da arte europeia. E justamente por esse ativismo dele, incessante, também é um fantástico palestrante, um fantástico orador. Ele já, se não me engano, ele ficou preso há alguns anos, foi solto, e agora, algumas semanas, ele foi preso novamente. E mediante uma fiança grande que um colaborador da Livraria Europa pagou, ele foi solto. Completo sobre o passado dele. Ele não só foi preso, tinham queimado a livraria dele, inclusive. A Livraria Europa sempre sofreu atentados, né, de comunistas e comunistas e liberais, vamos dizer assim, na Espanha. Ambos odeiam a liberdade de expressão e a defesa da verdade. Sim. E se dizem, e todos eles se dizem que lutam, dizem que lutam pela liberdade de expressão, né? Isso que eu acho. Sim, ambos dizem lutar contra o sistema, fazendo o serviço do sistema, né? É uma coisa fantástica. É, perfeito. É isso mesmo. E é isso. Ele foi preso em casa, invadiram a casa, a polícia invadiu a casa dele, invadiu a Livraria Europa, levou funcionários da livraria presos, confiscou equipamentos novos. Eles haviam comprado vários equipamentos, vários MacBooks, equipamentos caríssimos próprios para edição de vídeo, né? E foi tudo confiscado pela polícia, né? A polícia do pensamento espanhol. colista do pensamento mesmo, né? Sim. É, já é o. A gente já, parece que a gente já vive a era do grande irmão institucionalizada. Sim, né? É a mais pura verdade. E é isso. Eu não tenho acompanhado nos últimos dias o desenrolar da situação dele, mas sei que ele continua na luta. Ele disse que não resta nenhuma outra escolha a não ser a luta. É, com certeza. E como isso não sai nos jornais aqui, né, não saiu nem vai sair aqui e provavelmente nos grandes jornais internacionais também não deve ter saído. Provavelmente a notícia ficou restrita à Espanha, jornais espanhóis. Porque você sabe, né? Se fosse um editor de uma livraria de livros comunistas, Sim, haveria um sem falar escândalo internacional. a repressão, ele não tem, tinham falar que não tem direito a mostrar o seu pensamento, mostrar a sua visão. Exato, né? Aí ainda surgiria aquelas pessoas, né, com aquele raciocínio assim fantástico que diriam: em pleno 2016, em pleno século XXI, o rapaz não pode publicar os livros dele, expressar sua liberdade de opinião. Onde nós estamos? Parece que estamos na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Essa é aquela comoção internacional. Mas como foi um patriota, né, um nacionalista, um revisionista europeu ainda por cima, então ele tem que ser esmagado mesmo e lançado no, né, no, no, nos calabouços do sistema e nunca mais ser lembrado. Uma coisa que eu acho curioso. É que, por exemplo, você pega aqui no Brasil, a censura que teve no regime militar. Não vou dizer que eu estou defendendo uma censura, mas ela era honesta, ela era oficial. Estava na lei. Ó, certas coisas a respeito de comunismo não pode. Já a censura que existe hoje, ela é pior porque ela ainda fica, ela é oculta. As pessoas não sabem nem que a censura existe. A notícia some, a pessoa nem sabe que tem notícia sumindo, entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Você chegou. O que a gente está vivendo hoje é uma forma de, tipo, uma ideia de pregar o pensamento único de uma forma que as pessoas nem percebam que estão indo para isso. Sim, e você, na verdade, já não sabe nem mais o que que você pode falar e o que que você não pode falar. Porque Exato. a verdade é que se você falar às vezes uma piadinha, que vamos dizer assim, um grupo famosíssimo, né, que eram os Trapalhões aqui, se você fazer uma piadinha que talvez os Trapalhões faziam, é capaz de você ser preso hoje. Exato. Né? Hoje provavelmente o Mussum seria taxado de nazista, né? Acho que sim, viu? Fascista, racista. Entendeu? Então, esses canalhas, eles conseguiram criar uma forma de autorrestrição, que as pessoas se autorrestringem de falar, Sim, porque a você não sabe censura mais se você vai ser preso. ela já não é mais explícita, ela já é direto no inconsciente das pessoas. Sim, no subconsciente. Ok. Mas É uma guerra psicológica mesmo. A pessoa já tem o inconsciente treinado para ser o sensor dela. Sim, mas por exemplo, nós aqui nesse podcast, nós e diversas vezes nos três programas que nós já fizemos, nós já falamos: olha, eu sei o que que é tal situação, porém eu não posso dizer porque eu não tenho liberdade de expressão. Eu vou ser preso se eu falar isso. Né? Então, eu só tento mostrar o caminho que a pessoa pode trilhar. ela vai ter que ir por ela própria para chegar às conclusões, né, às quais nós estamos nos referindo. Você fala, porque a mídia, quem controla a mídia, eu não posso falar. Você tem que. Quer dizer, quem tem sede pela verdade tem que gastar um tempo pesquisar e descobrir. É, exato, né? O mínimo que a pessoa Ah, pode fazer, né, de bem até para si própria, é estudar um pouquinho. Deixar de jogar um pouquinho de Pokémon e comprar um livro no sebo mesmo por R$ 10 e se instruir. sim. Ver o que todos os lados estão falando, né? Não, mas é isso. Inclusive, eu lembro que, assim, o Brasil de um passado recente, nos anos 90, quando estava chegando essa ascensão da esquerda no poder, né? Porque depois que acabou o regime militar, a história do Brasil é a ascensão da esquerda. Eu acredito que, inclusive, a Constituição de 88, tudo que aconteceu depois da queda dos militares foi mais ou menos para isso, para fazer o PT chegar lá e chegar na situação que está hoje. E eles gostavam muito de falar da censura, que eles queriam uma sociedade mais livre, de poder falar tudo o que eles querem. Quando eles passaram a poder falar tudo o que eles querem, você não vê mais ninguém desse povo falar sobre a liberdade de expressão. Pelo contrário, agora o discurso deles é o oposto à liberdade de expressão. Eles dizem assim: olha, nem tudo pode ser falado. Quando é discurso de ódio, aí a repressão se justifica. Quer dizer, é tudo com mas, tudo com porém. Ah, claro, né? A liberdade. Tem uma frase, já que nós estamos falando, né, do caso do Pedro Varela e a Livraria Europa. Tem uma frase dele que é muito interessante e que eu gostaria até de ler aqui para vocês, chamado assim: o liberalismo ocidental defende a liberdade de expressão, porém defende a sua liberdade de expressão, não a do dissidente. Quando surge alguma pessoa que diverge dos dogmas do sistema, sejam históricos, tradicionais, morais ou políticos, deve ser aniquilado. Ou seja, o liberalismo, né, a sociedade ocidental, o liberalismo, a liberal democracia ocidental, ela defende a liberdade de expressão dela, dos seus Sim, com valores. E certeza. quando eu digo a liberal democracia, é o marxismo incluído, o marxismo no vamos dizer assim, no momento, o marxismo que vigora no momento, né? Não o marxismo clássico. Essa união que a gente já há algumas décadas vê da união do liberalismo com o marxismo, com o comunismo. Então eles defendem a liberdade de expressão deles, do próprio sistema, nunca do dissidente. Exatamente, é liberdade desde que não seja contra mim. Então, aí é fácil, né? Qual a diferença disso e restrição? Na verdade, para quem pensa um pouco, é exatamente a mesma coisa. No Exato. fundo, no fundo, é alguém definindo isso pode, isso não pode, igual qualquer sistema repressor. E o que a gente já até falou em outros hangouts foi justamente isso. Quando você fala de liberalismo marxista, é mais ou menos o que a gente tem vivido desde o final da Guerra Fria. O sistema liberal, que a gente já conversou isso, deixa alguns grupos tão ricos, que eles concentram poder tanto quanto num sistema comunista. Exatamente. Então, quando eles têm essa concentração, você não precisa ter uma lei oficial do que pode ou não ser falado na mídia, por exemplo. Que falam que o pessoal acha que censura é isso, né? Quando tem uma lei institucionalizada no país dizendo certas coisas não podem ser comentadas na mídia, tem que ser reprimidas. Mas não, se você não tem lei nenhuma, mas toda a mídia está na mão dos mesmos, está tudo, o que a gente chama de, o pessoal gosta muito de falar de aparelhamento. É pior até, eu acho. Não é nem igual, é pior porque a pessoa vive um sistema de censura achando que não está. Então ela não vai nem lutar porque ela não sabe que o sistema de censura existe. Ela pensa, não, a gente está numa democracia normal em pleno funcionamento. A maioria pensa isso. Exato. É, eles pensam que eles estão numa democracia que está funcionando normalmente. Então, aí ele vê, um meio de comunicação fala uma coisa, outro fala a mesma. Ah, então deve ser verdade, todo mundo está falando. Não, é porque é combinado, a pessoa acha que não, a pessoa acha que tem dissidência. Mas, sim, acabou a dissidência. É, inclusive, vai um assunto que eu tenho visto bastante discutido na internet. Toda essa entrada de refugiados, refugiados entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque alguns são, outros não. Tem muita gente que não tem nem documento para provar que é sírio. Entrando na Europa, você não, você pode olhar toda a TV brasileira, só mostra um lado, mostra sempre eles como coitados. Você não acha se tivesse um canal mostrando assim os refugiados como coitados, a importância que eles precisam para chegar na Europa, e um outro canal dizendo, mostrando os problemas do ponto de vista que pode acarretar para os europeus, esse povo de cultura islâmica entrando, você falaria, não, tá vendo? Tem duas visões, mas não é isso que acontece. Vitor? Exato, é isso mesmo, cara. Né? Não, eu tô falando isso que a gente está vendo agora. O que ocorre é uma centralização e o monopólio do pensamento e da informação, da divulgação da informação. Ou seja, você tem todos os jornais, praticamente, né, nacionais. E quando eu digo isso, me refiro até nos outros países. Todos esses, a maioria, 99,9% desses jornais, dessas empresas de mídia, elas compram informações de agências internacionais que são uma, nem sei se chega a meia dúzia. É uma quantidade assim ridícula que você pode contar nos dedos. E dessa forma acontece que uma homogeneidade. Uma planificação do pensamento e da ideia. Né? Exato. Eu estava inclusive vendo na internet um cara que fez umas charges comparando o livro Admirável Mundo Novo e o livro 1984. E como a gente vê que a gente está chegando, né, nesse mundo totalmente distópico, eu acho que o Admirável Mundo Novo acertou bem mais que o 1984. Porque no 1984 você tinha o Grande Irmão que te vigiava e proibia certas coisas. Já no, na ideia do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, para quem leu e para quem não leu, eu recomendo bastante. Não é que a coisa era proibida explicitamente. Na verdade, as crianças eram criadas e desde pequeno doutrinadas a pensar de uma certa forma. Você não precisava de uma proibição. E o que está acontecendo hoje é mais ou menos nessa linha mesmo. Entende o que eu quero dizer? Sim, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, o que ocorre é uma mistura, né, dos dois livros, das ideias contidas nos dois livros, se refletiria na nossa realidade. Agora, talvez, é curioso até a gente tocar nesse ponto, que o Aldous Huxley, ele, a família dele era envolvida com certos indivíduos. Com pretensões de domínio mundial, né? Ele estava Sim. inserido num contexto onde ele tinha contato com certas personalidades, né, Sim, que ele tinha família pertenciam. de. Ele era a família de maçons, o Aldous Huxley. E fica a dúvida se às vezes ele. Tá certo que eu admirava o Mundo Novo, o enredo tem um tom muito de crítica. inclusive, porque durante a história vem uma pessoa que não estava dentro do sistema, que cresceu fora, e o conflito dela é de conhecer o pessoal de dentro, né? O personagem que nasce depois, no meio do livro, o Selvagem. Mas mesmo tendo esse tom de crítica, ele era maçom, então ele era ligado aos grupos muito poderosos. E eu Pois fico é, meio assim, não dá pra gente saber ao certo se o livro inteiro é uma crítica ou, na verdade, uma previsão, né, do as duas coisas. futuro. É, uma previsão do futuro, já que ele era um insider, ele era um cara que estava, envolvido nesse mundo, né? Então, você acha que pode ser um insider dissidente que resolveu denunciar na forma de um romance? Eu acredito que não. Se você pegar, até porque se você pegar o livro, apesar da coisa ser de uma coincidência que beira o absurdo, para qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa comum, eu digo, né, que não tenha um conhecimento dos bastidores dos acontecimentos mundiais, ela vai achar maravilhoso, mas falar que não, isso é ficção, não tem nada a ver com a realidade. Sim, me falaram isso recentemente. É até curioso, assim, Isso é. se a gente fosse traçar um paralelo, né? Até uma forma de brincadeira aqui, Não, com. eu já vi gente que traçou paralelo. Inclusive, tem eu acho que, se não me engano, nos anos 60. Não vou saber direito a data. Ele fez o Admirável Mundo Novo revisitado. E o livro ele já tinha, não sei, 20 anos por aí. É que eu não sei a data exata, né? Mas o livro já tinha poucas décadas e ele quis mostrar do dia que ele tinha escrito para essas poucas décadas depois, em quais pontos a sociedade tinha avançado na direção do livro. Do que ele mostrou que poderia acontecer no romance dele. Não sei Sim. se você sabia. Não sei se você sabia que existe também essa obra, o Admirável Mundo Novo Revisitado. Sim, eu sabia da existência, porém ainda não tive a oportunidade de ler. Então, parece mesmo um inside information. Uma informação interna. Por que ele fez, eu não sei. Agora, eu acho que a pessoa lendo, com um pouquinho de senso crítico, que infelizmente as pessoas hoje estão perdendo, mas você tendo um pouco de senso crítico, é muito fácil fazer um paralelo de que aquilo é um alerta para o mundo moderno. Pode ser, ou poderia ser também uma mera. Como eu acabei de falar, né? Poderia ser um mero trabalho científico. Científico não. Um mero trabalho. Um romanceado dele, colocando um toque de realidade futurista que ele sabia que provavelmente aconteceria. Porém, já prevendo também que as pessoas não se tocariam, né, disso. E tomariam a coisa como pura ficção. Eu não sei, porque o livro ajuda. Eu não sei se foi uma dissidência. Ele resolveu denunciar, ou às vezes acharam que. Ele não é o único, né? Você tem o H.G. Wells, que fez aquele livro que é o The Shape of Things to Come. Eu não sei se nem se tem tradução em português. Eu já ouvi falar desse autor, até desse livro, mas porém eu nunca Nono, tive ele escreveu. nenhum estudo mais aprofundado, não. Ele escreveu nos anos 30, né, esse The Shape of Things to Come, já tentando prever um futuro baseado nos conflitos, nos problemas da humanidade que ele via na época. Inclusive, tipo, a ideia de que viria uma guerra, tudo. e de como esse mundo, essa utopia, esse mundo utópico todo controlado dominaria o Ocidente. É parecido com a ideia do Admirável Mundo Novo. Agora, É, eu fica não aí a sei se dica, dá. né? Fica aí a dica para quem quiser Eu não sei se pesquisar, comprar o. e ler ou baixar um PDF. Provavelmente já são até materiais que perderam copyright, né? Que é. Então, mas eu não sei se o H.G. Wells tem alguma ligação. Eu não sei muito também do background dele. Além dele ter sido um romancista famoso, inclusive era famoso no rádio dos Estados Unidos na época. Mas eu não sei se. Também não sei de nenhuma ligação dele com gente poderosa. O Aldous Huxley, sim, eu sei que ele era de família de maçons. Bem, eu acho que a gente poderia só concluir o tópico sobre o Pedro Varela com o que houve aqui no Brasil, a perseguição que houve aqui no Brasil contra o Castan, né? Em que justamente ele foi perseguido e já sendo um idoso, foi preso, tudo por causa da edição de livros, né, como o pessoal gosta de dizer. Plena democracia. Então, e eu queria ressaltar que ninguém fica nem sabendo. Ou seja, além de existir uma censura rígida, ela é escondida. Isso que é pior. Ela não Ah, é, exato. ela é institucionalizada, ela já é como se ela já tivesse. Então, as pessoas não têm nem como lutar contra porque ela não tem um nome, ela não ela já se tornou invisível. Pois é, verdade. Assim que eles vão moldando esse mundo aí de pensamento único, né? Correto. E até, né, com relação a isso que você acabou de dizer, moldar um mundo de pensamento único, a gente podia entrar no tópico sobre o mundo atual, né, que seria a institucionalização da loucura como um padrão normal. Exato. É o que a gente está vendo no momento. Não, institucionalização da loucura é uma coisa que já está praticamente virando a regra. Você não tem como mais dizer quem é o normal e quem é o louco, porque é o comum ser um louco. Quando você age diferente do louco, já vão te olhar torto. Verdade. Por exemplo, você vê esse negócio aí, né? De ideologia de gênero. Então, eles querem ensinar as crianças. Sim, eu vou pegar a definição da loucura. A definição da loucura é a pessoa que nega a realidade. Por exemplo, você vê um lápis, mas você diz que é um elefante, mesmo você vendo, então isso você é um louco. Se você acredita piamente que não é um lápis, que é um elefante, você é um louco. E o que estão tentando ensinar as crianças é mais ou menos isso, né? Você pega a criança na escola e diz: você pode ser o que você quiser, você nasceu homem, mas se você pensa que é uma mulher, você é uma mulher. Quer dizer, é ensinar que a loucura é normal. Sim, e a coisa começa a se desenvolver, né? Se desenvolver, entre aspas, a partir desse ponto. E o absurdo é cada vez mais evidente. E os meios, né, Evidente. de imbecilização em massa, né? Não vou nem dizer, não é, não, na verdade, não são meios de informação em massa. São os meios de idiotização em massa. Exato. E se refere até diretamente ao que nós estávamos agora há pouco falando, sobre o monopólio do pensamento. Começam a tratar essas pessoas que, obviamente, são doentes mentais, como, na verdade, um herói, como um modelo a ser seguido pela sociedade. Então, o que eu queria colocar aqui é um caso muito interessante para a gente exemplificar isso, é um sujeito, eu não recordo o nome nem em qual país, não sei, não recordo se foi nos Estados Unidos ou na Europa, mas um cara que era já entre os seus, acho que na cerca de 50 anos ou 40, 40 e poucos anos, um pai de família com mais de 5 filhos, acho que a família dele tinha 6 ou 7 filhos, e de repente ele descobriu que na verdade ele era um transexual, que ele era mulher, mas não apenas ele era mulher, ele, na verdade ele era uma mulher, uma menina de 7 anos de idade. Ah, quer dizer, não é, além de tudo, a pessoa pode ter uma idade cronológica e achar que tem outra. Sim, idade mental nós sabemos que existe, né? Agora... Sim, a pessoa pode negar a própria cronologia do universo. Exato. Idade, então... quanto tempo passou desde que seu nascimento? Eu falo, não passou 40 anos, passou 5. Sim. E a partir daí, enfim, né? Ele, e o pior de tudo não é isso, é um homem já velho, com uma família formada, com um monte de filhos, de repente dizer que ele é mulher... e que tem 7 anos de idade. O pior de tudo é que ele foi, entre aspas, adotado por uma família que tem filhos pequenos, e ele vive lá com essa família vestido como uma menininha de 7 anos de idade. É, quer dizer, é mostrar a loucura, assim, loucura não no sentido aqui de figura de linguagem, mas no sentido literal, tentando ser apresentada como o normal. Sim, e todos os jornais, todos esses jornais, se eu não me engano, jornais americanos, ou eu não recordo o país, ou se é australianos, algo assim, todos eles colocaram esse cara como que ele fosse um exemplo, porque não, porque ele colocou para fora quem ele realmente era, teve coragem, é uma pessoa corajosa e tudo mais. Ou seja, eles incentivam, alimentam uma loucura. E mais louco que ele é a família que acolheu esse sujeito. Né? Porque pior do que o cara que é maluco é quem bate palma pra maluco dançar. Né? Como diz o velho ditado aí. Mas isso vai dando um nó na mente de toda a população, porque eles falam, ué, mas isso era o louco e está sendo apresentado como normal. Correto. Isso faz com que a pessoa começa a achar que ela não tem mais a capacidade de definir o que é normal por ela mesma. Ela cria o cidadão perfeito para uma utopia globalista. Sim, o pior é O cidadão se está você esperando chega. a. Pode terminar. Não, que isso cria o cidadão perfeito para uma utopia globalista. O cara já não tem mais noção de nada, porque ele não tem mais noção do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que não é. Então a mente dele vira uma coisa vazia, ele vira igual um robô que não tem software dentro, onde o sistema pode trocar o software para dar o comportamento para ele a hora que quiser. É a perfeita analogia. É nisso que estão tentando transformar as pessoas com isso. E o pior, né? É o que eu ia dizer agora há pouco. Se você aponta, se alguém se ergue e diz, mas meu Deus, isso é loucura. Vai todo mundo apontar. Ah, você tá falando isso por quê? Porque você é racista, um xenófobo, um racista, um fascista. Quando na verdade é porque. Você apontar a realidade, você enxergar a realidade, é talvez a própria realidade virou fascista, eu já não sei, né? Os donos Exato. do poder internacional e do poder midiático, você enxergar a realidade se tornou um ato fascista. Então, eles querem cidadãos que não acreditam no que veem, mas no que ouvem. Então, a verdade pode estar na cara dela. Ela vai acreditar no que vem da autoridade imposta pelo sistema para ela. Então, tem aquela frase do. Aquele historiador super esquerdista, esqueci o nome dele agora, é Bernard Russell, que dizia que seria até possível fazer as pessoas acreditarem que a neve é negra, se quisessem, se você estudasse bem o comportamento humano. É a pura Isso a gente já. habilidade. Como? É a pura realidade, né? Sim, então isso já está institucionalizado. E agora a gente está tendo uma. Eu quero saber o desastre que isso vai gerar, porque está tendo uma primeira geração sendo criada assim desde o berço. Essa forma de ser já está sendo colocada. Agora as escolas já estão colocando em criança de 6 anos. Por exemplo, mais um caso curioso para a gente tocar aqui. Desculpa, o nome dele é Bertrand Russell. Ok. Mas veja, como a gente começou dizendo que do momento que institucionalizaram a questão de essa questão transgênero como algo normal e na verdade louvável, como é uma ladeira abaixo na institucionalização da loucura como norma e como outros casos ainda mais bizarros vão surgindo. Num vídeo que eu vi, tem um canal americano no YouTube chamado Black Pigeon Speaks. Black Pigeon Speaks, para quem quiser procurar e ver. E até o caso desse sujeito, É né? isso? Como escreve? Black Pigeon Speaks. Em português Coleta. seria o pombo preto fala, né? Certo. E eles têm um vídeo chamado O Transgênero, Normalizando a Doença Mental, que é um vídeo interessantíssimo, onde o caso desse sujeito que eu acabei de citar aqui, né? Que de uma hora para outra ele decidiu que não apenas ele não era mais homem, mas como ele era uma menina de 7 anos de idade, ou de uma idade pequena assim. Eles citam o caso de uma mulher, uma garota, onde ela disse que ela não se identificava mais como ser humano, ela era um gato, na verdade. E que ela passou a adotar os costumes, as maneiras, os costumes que os gatos têm. Ou seja, ela ficava na janela da casa dela parada lá, vendo a rua, e que ela costumava até deitar, por exemplo, na pia do banheiro da casa dela. Com minha ração. Não sei. Bem capaz. Não, agora me diz uma E coisa. sendo que ela não é uma menina de 15 anos, de 12, 13 anos. Ela já é uma mulher de uns 20 e poucos anos. E para ela fazer isso, você há de concordar comigo que alguém sustenta ela, né? Porque ninguém, empresa alguma contrataria alguém para fazer isso. Ou seja, ou ela vive com os pais que sustentam, a família que sustenta ela e permite e provavelmente alimenta essa loucura. E eu estava pensando aqui, se você tem uma civilização, tem código ético, certo? Correto? Por exemplo, eu não posso matar um ser humano, eu tenho que respeitar a vida de outro ser humano como eu. Não seria, claro, casos de. Não vou entrar em exceções, existe defesa própria e tudo mais. Agora, eu posso, por exemplo, para alimentar minha família, matar um boi. Então, existe uma ética que separa bem o quem que é o ser humano e quem que são os animais. Como é que vai acontecer com a ideia de ética de que vida deve ser valorizada? O que que é ético fazer matar, por exemplo, num mundo onde você não sabe nem o que a pessoa é, de que ela acha que ela é ser humano, mas pensa que é golfinho. Então, isso leva a essas loucuras que a gente está vendo agora. Que você vê pessoas que falam que são veganas porque respeitam os animais e, ao mesmo tempo, estão defendendo o aborto. E a pessoa não percebe que ela está numa contradição absurda. Sim, é porque Percebe como ela isso tem já está mais amor causando. pela espécie alheia do que a própria, né? Não, mas já percebeu o estrago que isso já começou a fazer na mente das pessoas? Sim, mas isso vem de anos, né? Isso vai criar pessoas que vão aceitar um Estado que faça coisas completamente absurdas? Sim, a coisa toda vai piorar muito mais. Isso é Sim, certo. eu acredito que vai piorar, porque agora você tem a primeira geração que tem isso desde a infância. Agora, essas ideologias, infelizmente, elas finalmente chegaram nas escolas primárias. Teve, porque elas começaram, no começo era só, por exemplo, nas universidades. Então, você viu o pessoal da Faculdade de Humanas, de Sociologia, Faculdade de História. Agora não, agora isso aí está chegando na escola primária. Já vai logo na criação. Você percebe o estrago que isso vai fazer? Ah, mas vai, já está fazendo e vai fazer ainda mais. De criar pessoas tão totalmente apáticas. Pessoas fracas, né? Pessoas que já não tem mais ideia do que é certo e errado, do que pode e não pode. Pessoas que ficam esperando uma mãozinha aí de um estado totalitário para salvar elas. É, só abrindo parênteses, que totalitário diríamos no sentido moderno, a nova língua, né, que o sistema usa quando se refere a totalitário. Explica. Não, você sabe que quando, vamos dizer, você lê uma reportagem e que um jornaleco desse fala totalitarismo, eles querem criar na cabeça da na mente das pessoas a imagem do inferno na Terra, né? Onde é? Todo mundo é obrigado a marchar na rua, né? Ah, sim. É. Entendi o que você está querendo dizer. Então, é a mesma coisa quando eles falam aqui no Brasil, porque na época da ditadura. Ah, ditadura no totalitarismo. Eles querem criar na cabeça das pessoas a imagem de que todo mundo era obrigado a marchar aqui no Brasil. Quando você ia na padaria, você era obrigado a ir marchando. Se você não batesse continência para um soldadinho qualquer, você era fuzilado ali. Ah, e que todo lugar tinha tortura, eles tentam passar essa ideia. Sim. Quando na verdade é hoje, né? Hoje em todo lugar você é torturado. Se você liga a televisão num domingo, você vai ver o quê? Faustão. É institucionalização da tortura cerebral, mental, né? Vai ver o Sim. quê? Programa do Gugu. Pelo amor de Deus, cara. Mas tá Não, todo e mundo aplaudindo isso. Todo sim, mundo assim, a massa, o povo massa tá aplaudindo, acha isso uma maravilha. acho que o povo acredita. Uma coisa que eles perceberam no comportamento humano é isso, que se você quer escravizar é tirar a liberdade de alguém. Se você quer que a pessoa ceda ali, aceite perder a liberdade, a forma mais fácil de comprar é dando prazer à pessoa. Exato, e até é curioso você E falar por isso que isso. eu pensei muito, por isso que eu pensei no Admirável Mundo Novo, porque no Admirável Mundo Novo era um mundo totalmente controlado, onde as pessoas não eram tristes, porque elas tinham um prazer artificial, elas tomavam droga fornecida pelo Estado para ficarem felizes. Ah, você está triste? Tudo bem, o Estado que manda em tudo tem essa pílula que faz sua tristeza parar na hora. Então a pessoa aceitava viver naquilo porque tinha essa pílula da felicidade. Não é muito diferente do que tem agora. Você dá prazer, dá diversão. Correto? Correto, mas o que eu queria tocar, que é justamente isso aí que você disse, corresponde exatamente ao tópico, acho que no primeiro ou segundo hangout que nós fizemos, né? Onde nós, acho que foi no primeiro, onde nós falávamos justamente em que o liberalismo e o capitalismo a longo prazo amoleceu o coração das pessoas, né? A mente e o coração das pessoas, digamos, na Europa, enquanto que, curiosamente, né, a brutalidade comunista no leste acabou, na verdade, fazendo com que as pessoas se tornassem mais rígidas e tendo uma moral mais elevada e sendo mais difícil de serem dominadas, né? O espírito delas ser dominadas. E fica aí a dica, quem tiver interesse, que veja o nosso primeiro hangout, nosso primeiro programa, onde a gente trata do assunto muito mais a fundo. Sim, sobre a subversão no leste e no oeste europeu, né? Exato. Para quem não ouviu. Essa é uma discussão importante que mostra por que que o leste europeu que foi comunista tem um marxismo cultural e a subversão muito menos avançada do que no ocidente. Né? Isso Já mesmo. que no ocidente toda essa coisa de politicamente correto, toda essa ideia de subversão da sociedade está realmente muito mais avançada nesse pessoal que viveu no mundo capitalista, Exato. no mundo liberal. Pontuando que, de maneira alguma, estamos aqui defendendo o comunismo, o marxismo. Né? Porque, Assim. mais uma vez falando que as pessoas aqui no Brasil têm uma dificuldade extrema, né? Se você critica uma coisa em detrimento da outra, eles acham que você está elogiando a outra. Não é assim. Nós sabemos muito bem que capitalismo e comunismo são as duas cabeças do mesmo monstro. Os dois braços, né? Um braço esquerdo, um sistema internacionalista com os seus dois braços. Sim, mas é que Esquerda e o direito. o senso comum hoje, ele já caiu no senso comum a ideia de que socialismo e capitalismo é igual quente e frio. Só um é o oposto do outro e não existe nenhuma outra caminho que não seja por esses dois, como se tirar um fosse necessariamente levar para o outro. É, mas é isso que eles criaram. Da mesma forma que. É, o senso comum acredita, já pensa assim, as pessoas não veem nenhuma nada que saia dessas duas opções. Olha, o que eu posso até te dar um exemplo curioso, que é legal. Um livro que eu li há mais de uma década atrás, chamado A História do Diabo, do Demônio, uma coisa assim. E que a conclusão final, né, quando o autor diz que na sociedade moderna, praticamente a ideia de uma força, uma entidade maligna, né, vamos dizer assim, encarnada no diabo, deixou de ser acreditada pelos povos, ele falou assim: talvez o golpe de mestre de Satanás realmente seja com que as pessoas deixem de acreditar na sua existência para agir livremente. Para não ter medo dele e não vai se preparar contra Sim, ele. se você não sabe nem que seu inimigo existe, então o caso aí, no contexto que nós estamos falando, é exatamente isso. O inimigo que existe, nós não podemos citá-lo aqui explicitamente, justamente pela falta de liberdade de expressão. Só um parênteses. Foi o que eu falei nesse hangout sobre a censura moderna. Exato. A censura moderna, ela é forte, ela está ativa e ninguém sabe que existe. Então ninguém tenta combater. É, exato. Pode continuar, eu queria incluir essa informação importante. Perfeito, não, perfeita a sua colocação. Eu só queria dizer o seguinte: talvez o golpe de mestre, né, do sistema seja fazer as pessoas crerem na dualidade de forças, capitalismo e comunismo, quando na verdade os dois lados são os dois lados da mesma moeda, dominados pelo mesmo tipo de pessoas, e que de formas diferentes almejam o mesmo fim. É, você não quer citar nada explícito para não falar que você acusa ninguém, mas é só você ver que isso vem dos grandes bancos hoje. É de onde vem a maior parte do dinheiro. Sim, dos bancos vem o dinheiro, mas a coisa não é puramente financeira. Ah, concordo. Você relegar tudo ao plano financeiro não é o objetivo dele. Seria menos pior se fosse realmente apenas por dinheiro. Não, eu disse que o dinheiro ele é usado, mas eu não disse que é só por dinheiro. Na verdade, tudo isso é por poder. Sim, mas é um poder, um desejo de dominação mundial. É uma força internacionalista com intentos de poder e dominação mundial, de subjugar todos os povos e concentrar a sua o seu poderio financeiro de bens, etc. Mas não a função, o objetivo final não é a concentração única, exclusivamente, de bem, mas isso faz parte da situação, né? Sim. Então, só queria ressaltar isso. Talvez o golpe de mestre do sistema seja fazer as pessoas crerem que só exista, que existam dois inimigos, no, né? Que o comunismo e o capitalismo sejam dois inimigos. Enquanto que no Brasil as pessoas praticamente desconhecem o que nós chamamos, o que é internacionalmente conhecido como a terceira posição ou terceira via. Uma coisa que pode até aqui é importante falar, acho que pode abrir a cabeça de muita gente, é a dicotomia que existe entre o que é globalismo e o que é nacionalismo. Se você pega lá no século XIX, quando surgiu o comunismo, surgiu junto com o comunismo a ideia de internacionalismo, ou seja, globalismo, o oposto de nacionalismo. Que essa ideia é que você não tem que ter fronteiras, que os projetos de poder tem que ocupar todos os povos. E o capitalismo, que a gente está falando aqui, por ser um outro lado da moeda desse mundo moderno, ele incorporou essa ideia. Então, os liberais hoje, eles gostam da ideia de globalização por causa dos mercados, por causa da ampliação dos mercados. Só que não percebem que isso também faz parte do mesmo sistema. Isso também ajuda a internacionalizar o mundo, para você poder fazer essa. Destruir o nacionalismo, destruir a identidade de povos. Mas é justamente o que eu acabei de dizer, que ambos, a liberal democracia, né, vamos dizer assim, o capitalismo, ou o termo, como, né, o autor mexicano Salvador Borrego utiliza, o supercapitalismo, para diferenciar do capitalismo, o que seria aquele capitalismo, né, como nós dissemos, nós dizemos, havíamos dito, perdão, num programa anterior, que é aquele capitalismo teórico que vive na imaginação dos liberaizinhos aqui brasileiros, né, do seu João, que tem a padaria dele, tem o comérciozinho dele, que ele vende o produtinho dele, tem os clientes, e se outro, o seu Manel, abre também uma concorrência, isso seria muito maravilhoso, para distinguir essa coisa que já não existe praticamente mais a nível internacional e de grande importância, né, do que é o que a realidade dos fatos, né, de mega corporações, uma absorvendo a outra, concentrada na mão de um determinado grupo de elementos que, vez ou outra, operam, que podem operar e fazem isso, e operam seus negócios de qualquer lugar do mundo. Uma hora eles estão em Wall Street, outra hora eles estão na City de Londres, outra hora eles Ou estão em seja, São Paulo, outra hora eles estão em Bruxelas. São elementos, né, internacionalistas que não têm afinidade, não têm raízes em local algum. exato. Né, uma corja internacionalista, e a isso o autor Salvador Borrego se refere como o supercapitalismo. Então, só Exato. pontuando que, né, as duas coisas almejam o mesmo fim. Capitalismo que não compete mais com o mercado, ele já domina, ele é um capitalismo que já está acima, ele já controla. O Exato. ideal, a utopia dos liberais é aquele capitalismo de livre mercado onde sempre vai ter concorrência, então você sempre vai ter que tentar ter produto melhor que a concorrência e o consumidor ganha. Só que a gente está vendo que na prática não é o que acontece quando Sim, você tem uma. eles vivem no mundo, né? É o do capitalismo dos ursinhos carinhosos, que nem eu falei no programa passado. Exato, você acaba tendo uma concentração de poder tão grande quanto a concentração de poder comunista. Sim. E não, justamente, curiosamente, não é à toa que, né, quando teve a Revolução Bolchevique na Rússia, quem massivamente apoiou ela com dinheiro, com financiamento, foram banqueiros, né, localizados nos Estados Unidos. Sim. operando, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Isso é documentadíssimo. Sim, né? E porém que, apesar de estarem nos Estados Unidos, não eram americanos. Como disse Salvador Borrego, não eram americanos, nem de sangue, nem de espírito. O grande capital sempre gostou muito, do projeto da União Soviética e outros projetos comunistas pelo mundo. Exato, mas por quê? Porque ambos almejam o mesmo fim. E A tem sua gente que não forma. entende. A sua forma, né? Vamos. Óbvio isso. Sim. Eu estou querendo mostrar aqui que o senso comum, ele pegou a ideia equívoca de que revoluções comunistas é o oposto da concentração de renda do capitalismo. E não é, no fundo, é um caminho para o mesmo fim. Exato, mas eu tô falando, como eu disse agora há pouco, né, fazendo uma comparação com o golpe de Exatamente. mestre de Satanás, talvez seja esse o grande golpe de mestre do sistema. Fazer as pessoas crerem que contra o comunismo só a única alternativa é o capitalismo e vice-versa. Exato, e sempre no sentido globalista. Não, óbvio, óbvio, óbvio, que ele no sentido globalista, por quê? Ambos são dirigidos por elementos internacionais, Sim, internacionalistas, né? sempre contra os interesses Claro, nacionalistas. claro. Exato. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, você vê assim claramente uma hegemonia da mídia, uma tendência muito forte a pôr, né, nas pessoas a ideia de que o mundo globalizado é bom e de que você vai ter paz. Aquela ideia, uma utopia mesmo, que se você acabar com as fronteiras nacionais e misturarem todos os povos, pessoas totalmente diferentes, de religiões diferentes, de valores diferentes, vai ter um mundo de diversidade onde vai ser bonito. Essa ideia dominante. O que é essa ideia? Nada mais é que uma repressão total do pensamento nacionalista. Porque o que é a ideia do pensamento nacionalista? O povo poder se autogovernar. Um povo ser dono do seu destino. Concorda comigo? Exato. Então, a Seria grande batalha esse? que a gente tem hoje é essa. É a batalha de um povo poder ser dono do seu próprio destino ou um povo. Tipo, ser apenas um escravo de um mundo globalista, onde o país não tem mais nenhum poder sobre si mesmo. E daí, né, que vem aquelas frasezinhas, aqueles clichês que você costuma ouvir isso, de cidadão do mundo, mundo sem fronteiras. Essa do Sim. cidadão do mundo é uma coisa fantástica, assim. A música Imagine. Eu achei engraçado que quando teve os atentados terroristas na França, eu vi muita gente em rede social postando a música Imagine, dizendo, putz, como imagine um mundo onde as pessoas se misturam e ninguém briga, todo mundo fica junto e feliz. Sim, mas é até apropriado, né? Porque é a marcha fúnebre do Ocidente. Eles não percebem que a ideologia que foi colocada junto com essa música é o que está levando aos atentados terroristas. Exato. Tô falando, é o que eu acabei de dizer. É uma música, né, do comunista John Lennon, milionário, que serviria perfeitamente para a marcha fúnebre do Ocidente. Não, estava tentando explicar para mostrar que meu talvez hoje esteja ficando mais importante do que a batalha entre direita e esquerda, podemos dizer assim, se prefere, o capitalismo e socialismo, é a batalha que existe entre globalismo e nacionalismo. A ideia de nacionalismo está sendo suprimida, por quê? Porque eles não querem que um povo possa se autogovernar, o que é o básico da liberdade de qualquer povo. Eles querem poder ter um poder central no mundo que controle todos os países. Então, acho que o mais importante de você falar é de você discutir, eu sou defensor da democracia liberal ou sou um socialista? O povo esquece de uma outra pergunta muito mais importante: você é um nacionalista ou você é um globalista? Essa dicotomia, que não está na boca do povo, não está no senso comum, virou, para mim, a grande batalha moderna, entendeu? Quer dizer, algumas pessoas já estão ligadas disso, né? Tipo, eu fiquei feliz, eu não sei no que vai dar as eleições americanas, mas eu fiquei feliz que o candidato Donald Trump falou: eu não vou mais render o meu país ao falso som do globalismo. E essa frase ficou viral na internet. Porque ele falou explicitamente que está contra o globalismo. O que que ele quer dizer com isso? Para quem não entende o que é nacionalismo, é a ideia de que o povo americano, porque no caso, né, se a gente tá, no caso ele é candidato dos Estados Unidos, poder ser dono do seu próprio destino. E não ficar submisso a interesses de quem controla a economia mundial e quer que os Estados Unidos simplesmente siga o fluxo. Entende o que eu estou dizendo, Claro, Vitor? é claro, é Sobre claro. a importância dessa dicotomia sobre entre o nacionalismo e o globalismo? É claro, até porque já não existe praticamente diferença nenhuma entre o comunismo e o liberalismo, o capitalismo hoje em dia. Aquela diferença que existia até o fim da Guerra Fria. Isso está no imaginário do popular e, vamos dizer assim, dos militantes esquerdistas e direitistas também. Eu quero fazer um paralelo aqui para concluir o que eu Talvez só estou. exista, só terminar, só, talvez só exista esse estado mesmo na Coreia do Norte ainda. Mas enfim, pode continuar. Não, eu queria concluir esse pensamento que eu estava falando aí sobre o nacionalismo e o globalismo, que isso dá para fazer um paralelo com o mundo comunista. Qual que é um dos principais argumentos que o pessoal, até a direita liberal, fala, mas todo mundo que é anticomunista, o argumento que eles dão, que se você torna todo mundo igual e sem propriedade privada, o pessoal acha que ninguém mais vai mandar em ninguém, mas não é verdade, porque daí precisa de um Estado para mandar em todos, correto? Correto. Esse é um argumento muito bom contra o comunismo. Quando você fala de globalismo, é fazer a mesma coisa que o comunismo faz em nível planetário. Exato. É você falar a ideia de que um país ele tem ideia de se autogovernar? Não, vamos tornar todos os países iguais, sem fronteira, ou seja, não tem mais diferença de um país para outro. Achando que todo mundo vai ser igual, vai ser feliz. Só que a hora que ficar tudo igual, tudo sem fronteira, vai precisar de um governo totalitário para mandar em todos. Então, no fundo, é a mesma coisa que aplicar o comunismo a nível de países, não só a nível de indivíduos. Perfeito. Né? Então, eu queria ressaltar isso para o pessoal entender. Então, já que é tão pouco conhecido a ideologia nacionalista, esses preceitos básicos de por que que a gente defende e por que que a nossa liberdade está ameaçada pelo globalismo e por que que o nacionalismo é tão reprimido hoje em dia. Pois é, né? Para as pessoas talvez meditarem um pouco. Então, mas caso eu tenha pulado alguma coisa, você pode acrescentar. Não, não. Eu creio que a exposição foi bem didática. Né? Bem. E é por isso que eu comemorei a saída da Inglaterra da União Europeia, por isso que eu me preocupo com essa onda de imigrantes na Europa. A Europa de hoje virou um grande laboratório, né? De governo globalista, de governo totalmente centralizado. Exato. E você tem mais alguma coisa para colocar? Olha, nós estamos já chegando aqui a praticamente 1 hora de programa. E eu, na verdade, até haveria alguns tópicos a mais para a gente discutir. Porém, eu acho que, como nós queremos restringir, né, o podcast em torno de 1 hora. Acho que é melhor deixar para o próximo episódio e finalizarmos por aqui mesmo, né? Já tem bastante material para as pessoas pesquisarem e refletirem sobre. Vamos continuando na luta. Ok, você quer deixar alguma palavra final, Edgar? Eu já concluí o que eu estava falando sobre o meu pensamento. Eu só acrescento que acho que as pessoas têm que começar a refletir que a luta política ela é mais profunda, não é só ficar nessa ideia de eu sou capitalista ou eu sou socialista, mas que você tem forças mais fortes no mundo agindo para te dominar. É isso. Bom, tá ótimo. Eu creio que também nós já fizemos a exposição de tudo que era pertinente, né, aos assuntos que nós tratamos aqui. E me despeço dos nossos ouvintes e amigos. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Até. Até o próximo programa.